Fé. Aí, cabelinho na voz. Budipog tá onde? Budipog tá aí. Budipog tá onde? Budipog tá aí naquele peque. Gostoso era azeite, passarada nem pode crever rola. E Budipog, nós é o novo dono do bagulho. É o rap, é o funk, conexão que nunca falha, tá ligado? Alô, teste. Testa o mic da festa que mais tarde tem batalha aqui na West. Depois vamos pra Lapa, então avista o stream invadindo a traseira do 397. Ex-vizinho tá tudo puto, corta o mic porque já é meia-noite pouca. Menosada louca, tão merecendo uma moca. Sufoco, lazer da praça ao invés de beijar na boca. A tia da barraca se amarra nos menor louco. Sempre luco um troco, por isso paga aluguel do som em troca. Vendi coca de coca que sabe que a praça lota de gente que assiste rima desses malucos de toco. Meu bolso só não ficava mais seco que meu bico. Evento de rico, bebendo água da bica. E o produtor nunca pagava o prêmio prometido, alegando prejuízo sempre nos eventos pico. Agora eu sou gerente do negócio, xamã virou meu sócio, quebramos todos eles. A perna dos meus inimigos tremem, e hoje em dia só falta eles querer comprar meu sêmen. Isso é Rio de Janeiro, Zona Oeste, muito mais Oeste do que o Kane. Vocês podem fazer o jogo que vocês quiser, que no final nós vai roubar teu videogame. Ei, já que você diz que é tão fácil chegar onde eu cheguei, diz pra mim por que você não tá aqui. Cê não sabe o que eu passei, cê não sabe o que eu fiz, cê não sabe o que eu sei, irmão. Cê não sabe o que eu sei, irmão. E já que você diz que é tão fácil chegar onde eu cheguei, diz pra mim por que você não tá aqui. Cê não sabe o que eu passei, cê não sabe o que eu fiz, cê não sabe o que eu sei, irmão. Cê não sabe o que eu sei, irmão. É o bonde do bigode fino, metade Chico Buarque, metade Quentin Tarantino. E agora quem tá rindo? O dono dessa porra é o mesmo, é o filho do Al Pacino. Naves espaciais são caravelas, vias extraterrestres brancos em 1500. Cachimbo da paz virou o cachimbo da guerra. Mataram meus soldados com um simples movimento. O homem de pistola ignora o quebra-mole e cai pra dentro. Hoje liricamente eu matei 1400. Vingamos a sociedade dos poetas mortos. Senhorita de nadir, sabota, vive em nossos corpos. Saiu com seco, Brunete, Powerhand, Macaulay Culkin, Robert De Niro, Fagulha 2, Del Beat, Budipog. Óculos, focos, atividade aí no Ford Focus. Meus pelo pôde vir, né? O beat de binóculos. Fumando mini brócolis. Beija-flor que trouxe meu amor, ficou lá em Nilópolis. Me olha igual polícia, mas é mó delícia. 4-4, porra, tu não vê as notícias. A cintura dela, areia movediça. Eu sou Mangue Mandela, jogador profissa. Seu amor sequela, seu bicho preguiça. Professor favela, profissão artista. O rei deles cumprimenta, eles disseram terra vista. Ai mãe, tem um bandido na minha track, era disso. Ô moleque, que é isso, aleluia. MC chama Planet Rap, funk buia. O dono dessa porra com cabelinho de cuia. Black Helicopters in the sky. Sou filho mais revoltado do seu pai. Já babilhão na caixa, junto com o seu wi-fi. Vai. Se achar que eu tenho algum caô contigo, pode me chamar que eu desenrolo. Se eu tiver neurose contigo, melhor nem brotar que eu não me controlo. Sou classe A, trem off gang, eu sou da massa clã, killer artista solo. Eu fecho com todo mundo que trabalhe, se tu brota na batalha eu te marolo. É que minha mãe já me deu colo, e hoje em dia eu pego meu filho na escola. Quer me derrubar, mas você sabe que eu decolo. Eu não tenho culpa da tua mina na minha cola. Eu não vi ninguém ficando rico onde eu moro. Me desculpa se tua namorada me namora. Vários amigos meus tão de quadrado igual a polo. Peguei no microfone pra não pega na pistola. E às vezes eu penso que eu sou só um menino, mas eu lembro que eu tenho que ser adulto. Tem que ser sujeito homem pra cuidar do meu menino. Que daqui a pouco cola com uma mina, que daqui a pouco é pai de outro menino, que daqui a pouco tá fazendo rap, tá salvando a vida de outros meninos. Ei, já que você diz que é tão fácil chegar onde eu cheguei, diz pra mim por que você não tá aqui. Cê não sabe o que eu passei, cê não sabe o que eu fiz, cê não sabe o que eu sei, irmão. Cê não sabe o que eu sei, irmão. E já que você diz que é tão fácil chegar onde eu cheguei, diz pra mim por que você não tá aqui. Cê não sabe o que eu passei, cê não sabe o que eu fiz, cê não sabe o que eu sei, irmão. Cê não sabe o que eu sei, irmão. E